Bom, a aula hoje é a sequência normal do curso, mas ela veio bem a calhar. Que caiu no dia do chamado Black Friday. Já ouviram falar no Black Friday? Então, uma aula sobre a Vareza no dia do Black Friday é perfeito. Sugestivo. Para nós não gastarmos o que não deveríamos gastar. Quem não gastou é o valente. É. Mas se tem antes do dia após o Thanksgiving. Então, a aula de hoje é sobre a vareza. E eu queria começar lendo a Bíblia. Lucas 12, 15. Jesus fala assim: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza. Porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Então, não sou eu que estou falando, mas Jesus Cristo. Essa palavra avareza, ela é, em grego, essa aqui, ó. Pleonexia. O que significa isso? O desejo de ter mais. É o desejo de ter. E aí, duas outras palavras são usadas para explicar essa doença espiritual. Uma delas, essa aqui, ó, filargíria. O que é fila? Nós já aprendemos. Amizade. E gíria? Prata. Então, é amizade ao dinheiro. Amizade à prata. E tem outra palavra, que é a que a gente conhece, que se chama avareza. Que é o quê? Avaros, que é ávido. Pelo cobre. Aqui, prata e cobre são indicações de dinheiro. Então, são pessoas. Faltou o quê? Ouro. É, faltou o ouro. Então, são as palavras que eles usam, mas tudo mais ou menos indicando a mesma coisa. O que eles fazem de separação é o seguinte: eles até separam pleonexia de filargia. Aqui seria o desejo de ter. O desejo de ter mais, isso. E aqui é amar aquilo, é cuidar, o apego ao dinheiro. No fundo, a doença espiritual é a mesma. Eu vou ler mais dois textos para vocês verem como Jesus falava disso constantemente. Mateus 19:24, por exemplo, ele fala: ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Bom, vocês vão perguntar aqui o que é o fundo de uma agulha. Olha, há milhões de explicações, ninguém sabe direito o que é um fundo de uma agulha. Com certeza era uma coisa muito difícil. E quando ele fala que é tão difícil um rico entrar no reino do céu quanto um camelo passar no fundo de uma agulha, ele está falando que é difícil um rico entrar no reino dos céus. Faz a gente pensar. Será que Jesus está proibindo a riqueza, ou pelo menos dizendo que ser rico é algo muito ruim? Bom, se você olhar a frase, sim. Porque pensa bem, não sou eu que estou dizendo. Jesus falou: é difícil um rico entrar no reino dos céus. Eu quero entrar no reino dos céus. Se eu me torno rico, eu estou dificultando a minha entrada. Concordam? Não fui eu que falei. Foi Cristo que falou. Agora, por quê? Por que é tão difícil um rico entrar no reino dos céus? A gente sabe que a vida de riqueza material, ela traz preocupações acopladas. Prioridades acopladas. Provavelmente é isso que Cristo estava querendo dizer. Olha, o rico, ele vai se preocupar com muita coisa antes de se preocupar com o seu espírito. E ele vai priorizar muita coisa. E vai ter dificuldades por causa disso. Outro textinho. Mateus 6, 24. Que Jesus fala, ninguém pode servir a dois senhores. Porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Essa palavra riquezas é mamonas. Quero o Deus mamon. O Deus do dinheiro lá na cultura da época. Então, assim, parece que Jesus deixa claro. Não sou eu que estou falando. É Jesus que está falando. Ele, o tempo todo ele alerta quanto a essa questão de amar e servir as posses, a riqueza ao adquirir. Mas vamos estudar e tentar entender mais ou menos como funciona essa doença da avareza. Tomás de Aquino falou simplesmente que a avareza é o amor exagerado por possuir. Querer possuir exageradamente. E a gente tem que entender que é o seguinte. Por exemplo, nós falamos de gula. Uma criança pode ter gula? Sim. É natural. Nós falamos de luxúria. Um índio que mora separado da civilização pode ter luxúria? Sim, pode. Agora, um índio que mora separado da civilização e não tem contato com dinheiro, pode ter avareza? Sim. Não. Mas ele pode ter outras coisas. Então, mas ele pode ter outras doenças, mas não especificamente a avareza. A avareza ela está intimamente ligada a dinheiro ou acúmulo de bens. Uma cultura indígena natural não tem muito essa coisa. Índio não costuma acumular bem. Ele trabalha para comer. É da cultura. Ele trabalha para comer. Não estou nem dizendo que é bom. Que às vezes não, às vezes é ruim. Mas, às vezes, às vezes indica até preguiça e tal. De repente vai. Eles não têm valor, de repente. Pai, Algumas tribos têm. Estou imaginando aquelas que não têm. Tem tribos indígenas que são absolutamente extrativistas. Elas colhem, comem e consomem aquilo que elas não têm a cultura de acolher. Eu não estou falando que é bom. Só estou citando para mostrar que a avareza está ligada intimamente ao acúmulo de bens. A posse, entende? Então é uma doença que não é da natureza humana em si, ela é algo que veio de fora, isso, para dentro, do meio. Nós não nascemos com desejo de possuir, nesse sentido, né? Mas olha como aqui Jesus falou de servir a dois senhores, e Paulo fala em Efésios 5:5. Assim, ó. Nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo de Deus. Então a gente já percebe que essa aqui é uma doença espiritual séria, porque ela é tida por idolatria. Jesus já havia usado o termo mamon, que era um deus. E aqui Paulo fala de idolatria. Ele cita e afirma absolutamente. O avarento que é idólatra tem herança no reino de Deus. Por que idólatra? O que é um idólatra? O idólatra é aquele que idolatra. Aquele que devota adoração. Latria. O que é latria? Latria é submissão. É o culto submisso. Você se submeter em adoração a alguém. O avarento, ele devota mais tempo para quem? Para o dinheiro. Para o acúmulo de bens. Ele devota mais tempo. Ele devota mais pensamento. Ele devota mais trabalho. E aí serve para a gente tentar identificar se nós não caímos algumas vezes em alguma atitude avarenta. Uma característica do avarento é ele viver em função do dinheiro. O dinheiro não é para ele um servo, mas passa a ser um senhor, um Deus a ser idolatrado. Claro que se você perguntar para o avarento, ah, você vê o dinheiro assim, ele vai falar que não. Mas as atitudes dele, a vida que ele leva, vai conduzir ele a isso. A enxergar no dinheiro alguém ou algo a ser servido. E aí a gente entende por quê. Lá em 1 Timóteo, o apóstolo fala assim: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. O amor ao dinheiro, eu acho essa frase absolutamente, parece exagerada. Porque ele fala, o amor ao dinheiro, ele vê que ele não está falando o dinheiro. A Bíblia não fala que o dinheiro faz mal. Fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Meu Deus, todos os males? Mas é assim que o discípulo, o apóstolo fala. E a vida moderna faz com que as pessoas fiquem cada vez mais tendo dinheiro. Para você morar, se precisa de quanto mais? Comer, tudo precisa de dinheiro. É. E, mas você imagina que ele fala isso numa época não capitalista. Exatamente. Nessa época não existia o capitalismo. E as pessoas acham que o capitalismo é o problema. E aqui Jesus, Paulo, está vivendo numa época que não existia o capitalismo. Existia a avareza, o dinheiro, mas não o capitalismo. É, o lucro. O que caracteriza o capitalismo? É o trabalho, o empreendimento pelo lucro. Você lucra, né? Monta uma fábrica, cria todo um sistema, coloca preços pensando que você tem que ter lucro com isso. Isso sempre existiu, mas de uma maneira generalizada existe há tempos mais modernos. Isso é antes disso, antes do capitalismo. Então vê que a avareza não é uma doença do capitalismo. Os pensadores falavam assim, a avareza não é uma doença do ouro. Já que era para falar do ouro, né? Não é uma doença do ouro, é uma doença do homem. É o homem que tem essa doença. O problema não está no objeto, o problema está no homem. Por quê? Porque a avareza, ela é a submissão ao dinheiro, submissão à posse. Você é submisso a ele. Não é você que determina o que o dinheiro faz, mas é o dinheiro que determina o que você faz, o que você é. E, no fundo, todos nós corremos o risco de passar por isso, porque nós vivemos numa época, como o Wesley falou, de tudo envolve dinheiro. Então, a gente tem que ficar com os olhos abertos. Engraçado que a pessoa, ela, quando ela acumula dinheiro ou corre atrás de acumular dinheiro, uma das coisas que ela está buscando é a liberdade, né? Porque a gente pensa assim, pô, se eu tiver dinheiro, eu vou ser livre. Engraçado que é um paradoxo, porque essa liberdade torna ele prisioneiro. Escravidão. Fica escravo. Você fica sempre... Porque você vai correr atrás daquilo. Entendeu? Agora, uma coisa que é séria na avareza. Ela é tida como uma doença. Tu vê que não é só assim, não é uma acusação. Ah, o cara é avarento, pecador, não. Mas ela passa a ser uma doença espiritual porque ela também está atrelada a muitas coisas. Por exemplo, o avarento, ele vive em constante medo. Medo. Então, por exemplo, o cara aplica na bolsa, né? Tem dinheiro, aplica na bolsa. Ele fica em constante medo que aquilo ali caia, despenque. Todo dia ele tem que entrar para ver se está lá funcionando o negócio. É uma coisa terrível. E se a gente for pensar, muitas das nossas atitudes são tomadas por medo. Se a gente refletir a nossa vida, e a gente tem que tomar muito cuidado, porque há uma linha muito tênue entre a precaução, que é boa, é uma virtude, e o medo. Por exemplo, hoje, quando eu fosse falar isso, eu pensei que eu ia ter mais adversários, mas estou vendo que só vou ter um adversário. Por que todos nós queremos ser funcionários públicos? Por que buscamos um funcionalismo público? Sou eu. É, você é a única adversária. Não, era outro. Ah, o João também é funcionário público. Mas falando em geral, você não está sozinha. Qual é o motivo principal, ou um dos principais, a buscarmos um emprego público? Estabilidade. O que é a busca de estabilidade, se não a fuga da instabilidade? Todo mundo que procura, normal, não estou fazendo nenhuma crítica aqui. Estou fazendo uma reflexão. Mas não é só a busca do funcionalismo público. A gente fica buscando... Ah, tem gente que busca... Qual é o investimento mais seguro? Ou vou comprar apartamentos para ter um futuro? Vê que eu estou falando, essas coisas não são erradas. Mas a gente tem que tomar cuidado na linha tênue entre a precaução e o medo. Se a gente for pensar, a nossa vida é o tempo todo... A gente acha que a gente é guiado pelos planos, os arrojos, mas a maioria de nós é guiado pelos medos. Nossos investimentos, nós fazemos o plano de saúde porque temos medo de ficar doente e não ter como pagar. Fazemos seguro do carro porque temos medo do carro ser roubado e não temos como arcar. Fazemos concurso público para ter segurança no trabalho. Fazemos investimentos seguros para ter dinheiro quando se faltar. Amém. São todas coisas certas, corretas, necessárias, mas que também trazem sobre o nosso espírito o medo. Nos acarreta medo, nos joga medo. Então a gente tem que estar muito esperto, muito vigilante quanto a isso, para não ser tomado por esse medo, não ser alimentado por esses medos que nós temos, e são até justos, e de repente tudo o que nós fizermos ser calcado no medo. Esse medo não é avareza. Mas vê bem, a avareza, ela não surge de repente, porque ela não surge de dentro. Ela surge de fora. Para uma pessoa chegar a ser avarenta, ela tem que se alimentar de muita dose de medo, de precaução, de pequenos acúmulos e tal. Vê que, por exemplo, a Grécia está quebrando. Eles passam isso no jornal como se fosse o fim do mundo. A Grécia é um país desse tamanho, nunca teve bem aquela porcaria economicamente. Jamais teve bem. É que agora eles botaram a Grécia para dentro deles, lá da União Europeia, e eles estão sentindo no bolso deles. Mas eles fazem de um jeito... Por exemplo, até a gente tem ouvido já há alguns anos que os Estados Unidos está quebrado. Vai ver lá o Black Friday hoje. Tinha uma velhinha que jogou spray de pimenta na cara dos outros para passar a fila para poder comprar na frente dos outros. Pô, um país que está tão mal assim, o pessoal está comprando desse jeito. Assim, vê bem, essas coisas existem, essas análises econômicas, matematicamente elas são corretas. Mas vê como a coisa é... A gente, às vezes, vê uma informação dessa, como da Grécia, por exemplo, para nós, parece que eles estão passando um apocalipse para a gente. O mundo vai acabar porque a Grécia não pagou suas contas. Bom, quem não lembra, até um pouco tempo atrás, a Argentina deu um calote, lembra? A Argentina falou, não pago minhas contas. Ah, meu Deus, está lá até hoje a Argentina, está tudo igual. Não mudou nada, nem uma porcaria de sempre. Se algum argentino ouvir isso, não vai gostar. Mas a vida é assim. Às vezes há um exagero E às vezes a visão que se passa é que o dinheiro move o mundo. Por exemplo, se a gente... Qual é o principal motivo que nós votamos num governante? Por exemplo, presidente da república. Como que se analisa, melhor a pergunta, como se analisa se o governo foi bem? Quais são as bases estatísticas? 90% da base estatística é como está a economia. Mas a vida não é só a economia. Existem tantas outras, educação, segurança, moral, tanta coisa que envolve o governo, mas se a economia está bem, está tudo bem. Tanto que, se você pegar o último governo do Lula, assim, economicamente, foi um governo austero, direitinho, os números são positivos, a imagem que se passa é que é um governo maravilhoso, mas é um governo que moralmente foi terrível, que em educação está uma porcaria, o Brasil está cada vez pior em educação, e tal, e tal. Mas foi bem economicamente. Então, olha como as coisas são sutis. Na nossa mente é jogada aqui. Se está bem economicamente, então está bem. Então, o que comanda a nossa vida é o dinheiro. E isso vai sendo inculcado na nossa vida. Vai sendo inculcado na nossa vida. Bom, se o governo é assim, por que eu também não vou ser na minha vida privada? Então, se o governo está bem, quando está bem de grana, eu também posso ter uma educação ridícula, posso ter moral baixa, mas se eu estou bem de grana, estou bem. E é isso que a gente vê. As pessoas que são amadas, idolatradas por aí, só são porque estão bem. Ninguém pergunta o que aquela pessoa vive, o que aquela pessoa é, qual é o exemplo que ela dá. Pergunta apenas o sucesso. E o sucesso envolve isso. Então a gente tem que sempre tomar cuidado e perguntar, porque nós somos cristãos e nós não queremos o padrão mundano. Nós queremos o padrão mais alto. E se a gente não está entrando nessa leva avarenta de achar que é o dinheiro que indica o nosso padrão? Isso você percebe muito claro no Brasil, por exemplo. O Brasil é um país de muitas diferenças sociais e financeiras. E, por exemplo, o carro aqui no Brasil é uma coisa louca, porque aqui você tem desde o carrinho mais popular até o carro mais avançado. Você pega um país como os Estados Unidos, isso não acontece muito. Lá todo mundo tem carro bom, carrão, lá é barato. Aqui não, aqui tem muita diferença. Então você quer conhecer o nível das pessoas? Qual é a primeira coisa que a gente olha nas pessoas? É o carro. E o carro se tornou... O carro se tornou o indicador do seu padrão. Então, às vezes, a pessoa nem ganha. Não! Então, exatamente isso que eu quero dizer. A pessoa, às vezes, nem pode ter. Nem deveria ter, nem é prudente ter. Às vezes não tem nem casa, nem carro. Exatamente. Opa, eu conheço. Eu também conheço. Eu conheço um que não tem. Mora na casa dos sogro, mas o carrão tá... não paga bulhufas lá, mas tem um carrão, não precisa falar, um carrão na porta. O que isso quer dizer? Por quê? É uma das características da avareza, a vaidade. É importante ter. E hoje carro é legal. Você tem um carro, você sai com um carrão. Eu lembro que eu sou advogado há 10 anos, né? E eu nunca tive carrão. Nunca tive carro. E às vezes pessoas falam pra mim, não, você é advogado, você tem que ter tal carro. Mas meu filho, o carro vai fazer a petição? E realmente eu não tenho necessidade de ter carro mesmo. Até porque não é bom, eu sou um cara tão bagunceiro que é bom não ter carro muito caro. Fala alto. Então, geralmente é muito dinheiro aplicado. E na época do Collor, o Collor segurou o dinheiro, ele teve um ataque e morreu. Quando ele descobriu que o dinheiro estava preso. E aí eu perguntava assim, a gente era criança e eu escutava assim, eu ia falar, quem matou ele foi a avareza. E eu nunca entendi, eu falei, pô, por que que aparece? O cara morreu, coitado, perdeu dinheiro e tal. Mas depois, agora escutando isso, o cara, ele era, depois a gente ficou sabendo, ele era muito desesperado, ele entrava em todas as bolsas e tal, e via, o cara é, e ia na casa das pessoas para ver a grana das pessoas, como é que tava, é perigoso, é perigoso. Às vezes a gente passa, eu já tive épocas da minha vida em que eu, que quando a, eu comecei a, eu percebi que eu comecei a ficar muito preocupado em, com dinheiro, em pagar as contas, nada grande, coisa normal de todo mundo, mas eu comecei a ficar muito preocupado. Aí eu falo, aí eu cheguei, aí eu ia dormir e falava, e não dormia direito, preocupado com as contas que ia pagar. Então, e era assim, coisa normal, gente, todo mundo passa, tá? Até que um dia eu tomei a decisão, eu falei, isso é errado, isso é pecado, essas coisas não podem tirar a minha paz. Conta, se eu, for, se eu tenho dinheiro, eu pago. Se eu não tenho, eu não pago. Se eu não pagar a conta, o que, que eles podem fazer comigo? Levar meu carro? Leva, paciência, não tenho dinheiro para pagar, eu não deveria nem ter o carro. Pensão você vai preso. Não, não, não, pensão é outra história. Ele mandou fazer filho, né? Mas, carro é ruim, ninguém quer ficar sem carro, filho. É péssimo. Mas é só um bem. Eu não posso perder o sono por causa disso, na verdade. E depois, desde aquele dia, eu nunca mais perdi sono. E já fiquei sem pagar a conta. E até hoje eu fico. Minha mulher está aqui. Minha mulher. Não, eu tenho uma tese que é o seguinte. Eu tenho uma tese que é o seguinte. Se for dever, nunca para os amigos. Pode emprestar. Deva para o banco, deva para isso. Mas para os amigos nunca. Mas eu sou meio. Eu sou meio maluco com dinheiro, minha mulher sabe que eu sou meio doido mesmo, às vezes não paga conta, depois eu pago, corro atrás, tudo bem. Mas eu resolvi, não vou mais perder o sono por causa disso, porque não vale a pena, e não é só que não vale a pena, é um erro. Eu não vou ser escravo dessa droga, desse dinheiro. Mas o importante é você não fazer novas, né? Eu não tenho. Mas essa é uma outra... Eu não faço novas contas. Então, o que que... Voltemos aqui, o que que é a avareza? Ela não é só amizade ao dinheiro, mas o desejo de ter mais. Exatamente. Você não pode... E muitas vezes você entra nessa. Porque às vezes você não pagar por uma circunstância momentânea é uma coisa. Agora, você vai... Ah, eu preciso de um sapato. Mas tem uma amiga que... Ah, eu preciso de um sapato. Ela não sai da loja com menos de 3. Então. Aí o cartão tá lá. E não pode pagar. Já tá por aqui e ainda tá comprando mais. É um pecado. É um erro. Aí, ah, não vou pagar mais. É uma característica de uma doença espiritual. E é o que eu falo, essas doenças espirituais que a gente está vendo aqui, não é tanto para a gente ficar vendo, viu como aquela pessoa é assim, não, é para a gente ver como a gente sofre. Porque às vezes a pessoa, ela não se aguenta, ela precisa, ela cai naquele mesmo problema de tentar saciar sua alma. No fundo ela está tentando saciar sua alma. Ela fala, eu vou me enforcar, mas pelo menos eu vou tentar saciar minha alma. Mas não tem jeito, porque o corpo é insaciável. Não tem jeito, não tem jeito. Agora, Máximo, o confessor. Aquele. Máximo aí confessa tudo. É, ele era, né? Ele fala o seguinte, era um monge. Era um monge. Só confessava as coisas. Ele fala que há 3 causas para a avareza. 3 causas. Quais são elas? O amor ao prazer. Então a pessoa ela se torna avarenta porque ela quer se satisfazer. E o meio que ela tem para se satisfazer é o dinheiro. É comprando, é gastando. Eu me enfoco, mas eu me delicio. Eu gasto, mas eu curto. É um problema. É, então por ela querer... por ela querer... se satisfazer a qualquer custo, ela vai se tornando avarenta, porque ela precisa de dinheiro. A segunda causa é essa que nós falamos há pouco. É a vaidade. Eu tenho que manter a minha fama. Tinha aquela personagem da novela, qual que era? Aquela novela, acho que era a mulher do... Ah, que vocês gostam mais de novela? Aquela mulher que ficou, era rica, ficou pobre, mas mantinha o status. Aquela... Pô. Figueroa? Ah, Laurinha, pô. Laurinha Figueroa? Não é isso, né? Laurinha Figueiredo, tá, não tinha nada, mas tinha que manter o status. Ah, era assim. A pose. Né? É a vaidade. Então a pessoa se torna avarenta, que é o desejo de ter, que é a amizade ao dinheiro, porque ela precisa manter a fama. E tem uma terceira causa para a avareza, que é a falta de fé. Sim. Porque se você se torna avarento pelo medo, porque você não confia que Deus está te suprindo, então, como você não confia que Deus está providenciando, você perde a fé, você não tem a fé, então você vai ter que depositar a tua confiança em alguma coisa. Você não vai confiar em Deus, porque você não vai ter fé para isso, então você vai confiar nos teus investimentos, nos teus acúmulos, no teu dinheiro. É que nem o maná, né? Vamos guardar. Eu não vou ter. Porque eles não confiavam. Vê que é uma forma de avareza já se mostrando ali, mesmo numa sociedade naquele momento que não estava lidando com dinheiro. Então são as três causas da avareza. E, gente, a avareza, ela traz consequências na nossa relação com Deus. Porque se é uma falta de fé, é isso que está cheio o meu espírito. E se eu não tenho fé para confiar na providência divina, como eu vou ter fé para confiar em outras coisas? É, a avareza traz problema consigo mesmo. Você se torna uma pessoa insegura. Uma pessoa medrosa. Isso não é bom. E também tem uma consequência com o próximo, porque o avarento, ele ama tanto o seu dinheiro que o outro sempre é um perigo para ele. Entendeu? Será que essa pessoa está comigo só por causa do meu dinheiro? Será que esse aí vai me pedir emprestado? Será que eu vou sair com ele para comer pizza e ele vai pagar direito? Ou eu vou ter que ficar com a maior parte? Já aconteceu isso? Se a pessoa tem amor, ele aparece. Nossa, e é bar, muito comum. De comer. Sim, deve ser a coisa mais comum. Opa, então imagina, mas já não aconteceu com vocês assim? Vamos dividir. Pega a régua. Pega a, não, dividir é a conta. É. Primeiro pegou a régua para dividir a pizza, depois a régua para pegar a conta. Aí ficou uma diferença de R$2. Não, tá uma diferença de R$2. Pô, mas tá errado, pô. Eu tinha uma amiga nossa que, antiga. Que sempre era a última a pagar. E ela sempre pagava menos, porque todo mundo arredondava. Mas aí sempre quando surgia o questionamento, pô, eu sempre falei, a Letícia sabe. Ah, tinha pra lá também. Pessoa pagando menos não vai fazer diferença nenhuma pra mim. A gente fala, pô, pessoa é mó malandra, né? Mas é a característica do avarento, é ficar se preocupando com essas coisas, com coisas que não fazem diferente. É, não, agora é folha, você imprime à frente, atrás. Ah, já vê gente que tem um bolo assim de rascunho para economizar a folha? Não, tá bom, é. Mas isso aí eu conheço antes da história da sustentabilidade, era economia mesmo. Ninguém economizava folha para não gastar. Falava, Letícia, eu vou ficar imprimindo folha em papel duplo para economizar? Ué, 10 mãos, 500 folhas, pô. Calma. Mas as armas depende. Não, se for problema... Não, mas as armas elas são de floresta lá, é antigo para isso, só para isso. Se for... Se a tua preocupação for ecológica, o problema é outro. Mas tudo dentro do seu limite. A questão é a proporção. Exatamente. Porque a avareza, eu tinha um entendimento que era quem era pão duro. Acaba sendo, porque pode ser, mas não é só. Por não querer gastar, mas na verdade também é o acumular. Também. Às vezes o avarento pode ser, porque essa palavra pleonexia é o desejo de ter. Que é naquele primeiro texto que eu falei. Mas precisa de ter, tá ligado assim, ao excesso. Não, é o desejo de ter mais. Desculpa. Pleo. Quer dizer mais. Você sempre quer ter mais. Você já tem. Insaciável. E você quer mais. É, quando você falou que quer comprar mais, eu falei assim, até falei pro João, mas pra mim a pobreza era aquele que nem tem coragem de gastar. É o outro, gente, são as duas manifestações. Não é pelo dinheiro. São as duas manifestações. Bens adquiridos. Isso. Até mais tem um senhorzinho que trabalha com a gente. E na verdade ele acaba até se enquadrando nisso. Uma pessoa que já tem 70 e poucos anos, é aposentada há mais de 10, continua trabalhando conosco. Uhum. Vai gastar a aposentadoria, desfrutar. Mas não, ainda trabalha, tudo bem. Aí ele contando uma história que estava com uma dor de dente, aí ligou para a farmácia, era R$1 para entregar. Quanto? R$1? Então fica com a dor de dente para não gastar R$1 pelo. Então, uma pessoa que às vezes já está numa idade avançada, nem vai ter tempo de curtir. Mas isso já está dentro da pessoa. A gente conhece pessoas que são assim. É que você chega aqui, aí, por exemplo, você vai comprar um sabão em pó. Aqui tá vai, R$5. E lá, R$4,80. Tá R$4,50. R$4,80. Aí o cara gasta R$4,50 de combustível para ir buscar uma bomba. Ó, o primeiro texto que eu li. Tem de cuidar e guardar de toda e qualquer avareza. Qual é a palavra aqui? Pleonexia, que significa desejo ávido de ter mais. Uhum. Entendeu? Aí eles traduzem cobiça e avareza. Mas envolve tudo. É querer ter, é o desejo de ter. O problema é que tudo isso envolve dinheiro e bens. Então essa doença, Cida, ela não é só o pão duro, mas também é o gastão que gasta porque não se sacia jamais e sempre quer ter. É o consumista, que sempre quer ter mais. Agora, gente, às vezes quando a gente fala de avareza, que é uma doença espiritual, pode dar a ideia de que o trabalho é uma coisa ruim, que a gente devia ser tudo bicho grilo, ficar vivendo em comunidade. Não, não é nada disso. Até porque tem uma ideia que fala que o trabalho foi um castigo que Deus deu. Não é isso que fala? É, não, não é. É que nem um parto com dores, né? Não. Gênesis 2:15. Vê lá. Quando, antes da queda, tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Cultivar e guardar é trabalho. Ninguém cultiva e guarda sem fazer nada, apenas sentado. Então, o trabalho já existia antes do pecado. Depois do pecado, ele ficou mais penoso. Ficou mais penoso. Mas então, esse trabalho, essa ideia de que o trabalho é um castigo, tá errado. O trabalho é honradíssimo. Uma coisa que é importante, para o avarento, as pessoas, os homens, não são homens, são coisas, entendeu? O avarento, ele está muito preocupado com aquilo que ele tem. Agora, vem uma coisa, a gente, aí pela nossa observação normal, a gente vai ver, se a gente pudesse fazer uma pesquisa dentro de uma favela, de quantas pessoas estão com depressão, e fazer uma pesquisa idêntica num bairro nobre, com toda certeza, sempre pela experiência, nunca vi essa pesquisa, mas pela experiência a gente vai ver que no bairro nobre muito o índice de depressão é muito maior. Porque é só do trabalho. Por isso que Deus é o trabalho. Também. E, além disso, você percebe que há uma ligação dessa questão do, talvez, do tipo de vida, né? da riqueza. Tanto que os países que têm mais suicídio são os países mais ricos. Tirando a China, né? Que a China agora... A China começou a ter suicídio depois que o pessoal começou a ganhar um pouquinho de dinheiro. Mas tem alguma ligação, não do dinheiro em si, mas talvez dessa preocupação, realização. O pobre trabalha, você comprar geladeira, aquilo é uma... É tudo! Mas, Cida... Aí ele trabalha ganhando R$500, ele pensa que se ele ganhar 500, ele vai estar bem, ele sonha com isso. Então você está dizendo exatamente. O pobre sequer tem condições de ir no psicólogo para falar que ele está com depressão. Não, aí não é. Aí o rico vai lá e fala: você tem depressão, ele é rico. Não. Não é não. Ó, isso que a Cida está falando é uma das características da terapia. é você, quem é rico ou quem está bem. Aquele que se contenta com o que tem. É o primeiro passo. Você tem que se contentar com o que tem. Se você não se contenta com o que tem, nunca está feliz com o que você tem, você está dando um passo em direção à avareza, à pleonexia. Porque você tem que se contentar com o que você tem. E aquela pessoa que tem um pouco de dinheiro guardado, isso eu não, tá, gente? Que pena. E fica, que pena. E fica o tempo inteiro ali maturando aquele dinheiro, olha. Esse é o avarento, é o tio Patinhas? Não, tipo, tem pouquinho, vai, 10 mil. Não, mas não importa a quantidade. Não importa a quantidade. 10 milzinhos. Não importa a quantidade. Pode ser R$500. Mas fica olhando ali, gostando. É a atitude da pessoa. Todas essas doenças espirituais, ela que está contando, não são as coisas em si, não é a comida, não é o sexo, não é o dinheiro, mas é a atitude espiritual da pessoa. A pessoa pode ter 10 mil reais numa conta, 20, 30 mil, mas assim, ó, eu tenho 30 mil lá porque daqui, eu estou esperando juntar tanto que eu vou comprar um apartamento. Ótimo, perfeito, nada de mal. Mas de repente a pessoa tem porque ela fala, eu tenho aqui. Gosto de ter. Ah, mas você não vai usar para nada? Não, não. Aquilo ali eu tenho, aquilo ali é meu. Você idolatra aquilo. O dinheiro é uma coisa. O cheiro de droga. Não sei se vocês já viram, o dinheiro é uma coisa que até o cheiro das notas é um negócio que te dá uma certa. Eu sou muito da gastronomia, mas eu sou muito fã do dinheiro. Quando eu vejo bastante dinheiro, eu falo, nossa, que delícia, que gostoso. Na verdade, se eu receber, já vou começar com o terceiro gordão. Vai ser ótimo, que delícia. Mais legal, né? Eles acabaram com isso quando criaram a conta corrente, né? Vocês se conhecerem graça. Eu guardava em casa meu dinheiro, sempre. Eu não usava banco, porque eu fiz contabilidade numa época de... E eu percebi que é uma coisa do ponto, que os bancos levam teu dinheiro, eles usam muito em mercado financeiro, e eu não queria que o dia estivesse lá. E depois da faculdade eu comecei a tratar tudo em dinheiro em casa. Então eu tinha meu caixa em casa tudo. Então ele ficava horrorizado. Então era dinheiro bastante eu guardava, assim, caixinhas e tal. E aí eu olhava a caixa e falava, nossa, que delícia, quanto dinheiro e tal. E eu sempre tive essa coisa de olhar pro dinheiro e falar, nossa, não sei porque meu pai não tinha. Então eu, meu pai não tinha nunca nada, era um durão. Então eu falava, gente, como é gostoso o dinheiro, o cheiro da nota é bom. E aí é engraçado. Não, hoje não dá, porque eu não tenho. Mas assim, na época, né, o pai ficou assim, eu tinha repetido, mas é um cheiro. É o cheiro da nota, na casa de você. Eu trabalhei, eu conquistei, isso é meu, é gostoso. Isso é um passo maravilhoso para isso aqui. Porque é exatamente, é o amor ao dinheiro, o amor. Não importa quanto, não importa quanto. Tem gente que é avarenta por trauma, passou por necessidade. Medo. Mas aí a avareza não é justificado. Não, né? Porque vai cair aqui, ó. Na falta de fé. Vê como os caras são sábios. O cara lá atrás, há mil e poucos anos atrás, falou: ó, três causas da avareza: o amor ao prazer. A vaidade ou a falta de fé. Isso é falta de fé. Não, não é. Às vezes meu pai falou, não tinha dinheiro para comprar um queijo. Vai, tu lembra disso. Aí eu olhava, eu vou comprar um quilo com esse dinheiro. Então tá aqui, tá? Vaidade. Vaidade. Claro, porque ela queria mostrar. Não. Hoje eu não ligo, porque eu nem tenho, mas também não ligo se não, mas vaidade de ser a pessoa que pode pagar. Vai subir, né? É, eu queria desfrutar. Também, envolve tudo, né? Não precisa ser uma coisa só. Assim, é sempre a atitude espiritual que está contando nessas coisas. O que acontece é que o avarento torna o dinheiro e o acúmulo de bens um deus. Ele vive para aquilo. Só que, gente, todo deus que é falso, um dia mostra a sua falsidade. E todo mundo já passou essa experiência que eu vou falar. Você espera para comprar aquele negócio que você está esperando. Aquele aparelho, aquele sapato... Você ficou um mês, dois, três namorando aquilo. Aí você vai lá e compra. Se você é uma pessoa que pensa um pouquinho, você já pensou nisso. Na hora que você pega aquilo na mão, é legal. Você fala, pô, legal. Mas não é nem perto daquilo que você estava esperando que fosse. Gostoso, ah, gostei. É, legal. Daqui a pouco aquilo está em cima da tua estante, está dentro do teu armário. A de ter. Por quê? Porque a necessidade era uma necessidade espiritual. E a coisa era uma coisa material. A gastrina. É igual. Que você programa comida e faz isso, aí você vai comer. Também. É isso. Isso acontece com o sexo, com a luxúria. Nossa, quando eu pegar aquela mulher vai ser maravilhoso. Como ela faz? Pode até ter sido legalzinho, mas passou disso. É o que Também, a fantasia. É. Vê que tem um elemento de fantasia também aqui. Quem é aquela pessoa, né? Então, o que, que a gente tem que fazer, gente? A primeira coisa é confiar em Deus. Confiar em Deus. Exercitar nossa fé. Lembra que Jesus conta aquela passagem que ele fala assim, olha, olha os lírios do campo, as aves do céu, Deus cuida deles, não precisa se preocupar, não seja como os pagãos que ficam preocupados com o dia de amanhã, basta cada dia o seu mal. É disso que ele está falando. Então, uma das terapias, se você percebe que você está caindo nessa avareza, se você está caindo nessa preocupação exagerada pelo dinheiro, pelos bens, pelas contas, exercitar a fé. Deixa eu ler. Só em Salmos, eu separei, em Salmos, alguns trechinhos, só para a gente se deliciar um pouquinho com Deus. O Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulação. O conhecido Salmos 23:1, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Também eu separei esse aqui, Salmo 18:2, que fala, o Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Mais um só, Salmo 27:1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Então são palavras que assim, jogam em Deus a nossa esperança, e não no dinheiro, não nas preocupações. Jesus conta aquela outra história em Lucas 12, do homem que pensou, olha, eu tenho meus celeiros, mas eu vou duplicar os meus celeiros para encher de suprimento para quando eu ficar velho eu não ter falta de nada. E aí Jesus fala, louco, esta noite vão pedir a sua alma. Você vai morrer hoje, o que, que adianta tudo isso? Aí Jesus completa, importa mais guardar tesouro no céu do que na terra, onde a traça e a ferrugem corroem. Esse é o exercício, a terapia contra a avareza. Saber que as coisas do céu é que tem valor verdadeiro. Outra coisa, pecado fundamental da avareza, sabe qual que é? É a falta de amor. O que é o amor, a caridade, se não ou o doar? Doar. Se a gente não doa, a gente não tem amor, porque amor é exatamente dar-se, doar-se. E o pecado da avareza é exatamente esse. É não ter o hábito de doar, de dar. O avarento segura. É meu. Às vezes a gente percebe. Outro dia eu estava separando umas camisas velhas, cara. Velhas. Eu olhava para ela e ficava com uma pena. Ah, não vou dar essa camisa. Um dia eu vou emagrecer, vou voltar. Falo isso há 4 anos. Mas na verdade, não é isso. É a pena de dar. E eu me vi assim, falei, opa, falei para ela. Hoje mesmo eu separei umas, assim, umas 8 camisas. Dá tudo isso aí. Porque você tem que se desapegar dessas coisas. Porque é meu. As camisas é meu. Usei um dia numa festa. Então a gente tem que aprender. Essas terapias espirituais são exercícios para o nosso espírito. Para não nos apegar. Uma vez eu dei umas camisas para os mendigos. Eu dei as camisas. Falei, ah, leva aí. Um saco assim, dei para o cara. Ah, leva essas camisas aí. Aí no dia seguinte eu desci, cara, tinha uns 6 mendigos juntos, todos vestidos de Fábio. Aquela sensação foi tão legal, eu falei, nossa, que legal, tá todo mundo vestido de mim ali. eu olhei contigo. Não, não, era que não era de paletó. Você não tem essa característica de segurar. Você não tem isso. Eu cheguei na casa dele, morava sozinho. Eu cheguei na casa dele e eu falei: caramba, cadê teu cobertor? Eu com pena, e ela limpava tudo, ficava com pena dele, que não tinha nada. Aí eu: cadê teu cobertor? Aí que eu dei, ele deu cobertor e o travesseiro com o mendigo tava dormindo no colchão direto. É, foi uma noite. Aí eu falei: tava mais que eu. Eu falei: com o mendigo, o que você deu? Ele falou: você só tem um. Você tem dois, você dá um, fica com um. Ah, não, não tem problema. Ele sempre pensou assim. E eu ficava achando isso chato, falava: pô, é bom você dar o que você. Só que é difícil você doar. É uma questão assim, da gente exercitar o espírito. A gente tem que exercitar, aí que está. Exercitar mesmo quando algo diz para não fazer. Por exemplo, a questão de dar. No nosso caso, a Bíblia fala muito de esmola, né? De dar esmola é muito bom. No nosso caso, acontece muito isso no carro, né? No trânsito, sempre tem gente pedindo. Eu já falei isso para vocês. Eu tinha, antigamente, restrições. Falar, né? Esses caras vêm pedir. Mas eu percebi que isso endurecia o meu coração. Eu estava exercitando o meu coração a não dar, a segurar. Um dinheiro que não ia fazer diferença nenhuma para mim, não faz até hoje. Então eu comecei a dar. Hoje é até engraçado, hoje estava passando um mendigo, né? Ele pediu no outro do carro, assim, no carro da frente. Aí quando ele pediu, eu já estava botando a mão, né? Aí não veio pedir para mim, eu fiquei esperando, ele foi embora. Tu quer dar, o cara não vem. É o exercício mesmo. Eu faço isso por exercício. Na verdade, a gente tem que treinar, né? Porque eu vejo pelas meninas, lá no escritório, a gente faz campanha de doação de brinquedo e tudo. E eu levei os brinquedos no Dia das Crianças e minha amiga teve que falar: ai, eu tinha que esperar a Beatriz dormir pra poder tirar e trazer. Aí eu falei: pô, não faz assim, ensina ela a dar. Porque eu falo pras meninas: vocês precisam dar, abrir espaço pra Deus mandar mais. Sim. Só a prateleira tá cheia, você não tem nem lugar pra receber mais. É. E aí, quando elas eram menores, teve uma menina que faz uns eventos por lá de paraquedas e tal. Então, ao invés de distribuir brinquedo aqui, ela foi lá pra Caruara, fazer trilha pra distribuir. E as meninas eram menores, aí elas separaram o povo no quarto, aí pegaram uma bonequinha. Ai, essa daqui eu ainda tenho? Não vou dar. Então, você vai ter que repor. Ela já tava no chão, lá no meio pra tirar. Então, pega outra, então devolve. Aí fica, você vê que mesmo inocente... É uma guerra, viu? Não, é. Porque ela já tem a posse. Mas eu ainda gosto. Eu falei, então você tira outra. Exatamente. Aí o que ela fez? Pegou outra, doou. Um exercício. É um exercício. Você não se apegar a isso. Por quê? Não por causa do dinheiro em si, mas por causa do que aquilo está fazendo com o espírito da pessoa. Vai tornando ela dura. Aí, ó, Gregório, ele faz uma lista de consequências do coração avarento. Então, ele coloca assim, ó. Ele fica com o coração duro, porque ele começa a pegar demais ao que tem, não quer dividir nada, não quer doar nada. Ele se opõe à misericórdia, porque ele não se dispõe do que ele tem. E a misericórdia tem que se dispor. Ele passa a ser inquieto, porque ele nunca se farta, que nem esse texto de Eclesiastes. Quem ama o dinheiro jamais se farta. E quem ama a abundância, velho, é o dinheiro, a abundância é isso aqui. Nunca se farta da renda. Também isso é vaidade. Hã? E às vezes os casos mais de avarezas mais elevadas, é o que se pode dizer assim, ou mais sérias, aí a pessoa pode começar a ser violenta. Há pessoas que vivem irritadas. Você não sabe por quê. Há casos de mentirosos. Humilha quem não tem dinheiro. Só fala que é pobre. Ah, é. Então tá aqui, é vaidade. Não tem outra, né? Mas eu acho que estou de falando. Meu patrão, né? É o seu. Nossa, cara, sabe o que ele faz? Ele abre a gráfica, sorteia todos os dias, varre o corredor, varre lá à frente, passa tudo na gráfica toda, a gráfica limpa. Isso ele faz todos os dias. Tá, chego lá, o cara tá suado, né, cara? Isso para não pagar alguém. Isso para não pagar alguém. Continua, só deixa eu fazer. Então, ó, o que ele já faz. O cara é avarento. Então, ele, para não pagar uma pessoa, e ele tem condição de pagar, ele vai fazer aquilo. Vê que ele nem pensa, poxa, eu posso ajudar uma pessoa que vai limpar. Porque quando você contrata uma pessoa para limpar, você também está ajudando. Você também está doando, também é bom. Né? E a gente, ó, a gente poderia limpar a nossa casa. Sim. Mas se fala assim, não, cara, se dá para, pô, também está ajudando a menina que vai lá. Bom, também, ela me ajuda, eu ajudo ela. Mas o coração avarento não pensa, ele está pensando só o dele. Um detalhe, ele faz, que assim, ele é vendedor da empresa, ele faz o orçamento, que mais? Ele atende o telefone, ele se vira dos 30. Não, normalmente o avarento não é preguiçoso. Normalmente o avarento não é preguiçoso. Porque o amor dele pelo dinheiro é maior que tudo. Ele ama o dinheiro. Porque se ele não amasse o dinheiro, ele não faria tudo isso. Então, o avarento normalmente não é preguiçoso. Agora, não confundamos o espírito empreendedor. O espírito empreendedor é uma bênção, é uma vocação de Deus. E perceba, uma pessoa para ter o espírito empreendedor, ela não pode ser medrosa. Porque o verdadeiro empreendedor, ele se coloca em risco o tempo todo. Os bons, os grandes empreendedores, botaram tudo que tinha. Se não desse certo, eles quebravam. Então, o empreendedor, por mais que uma publicidade contrária diga, não, os maus capitalistas que exploram, na verdade, esses empreendedores são os homens corajosos, que não são avarentos. Porque o avarento, ele segura, ele tem medo. Esses não, eles se empreendem. Claro, existem grandes capitalistas que exploram também. Isso sempre tem. Mas o grande empreendedor, uma característica dele é não se prender ao dinheiro. Porque se ele se prendesse ao dinheiro, ele não arriscaria. E os riscos, às vezes, são gigantescos. O empreendedor gosta de empregar, tá? Gosta de botar gente. É isso aí. Então, não confundamos o espírito avarento, a doença da avareza, com uma... De repente, a gente pensa, ah, aquele dono de empresa... Não, às vezes não. Esse teu caso é um caso específico. Sim, existem muitos, mas é um caso específico. É uma prisão. Eu tenho avareza, mas é a dele. Então, assim... Ah, sim. Não, todos nós podemos passar um pouco por isso. Mas que a Silvia falou, acho que é uma característica grande da avareza. É o cara que tem grana, tu sabe que a pessoa tem, mas a pessoa gosta de você, sempre fica até. Ai, não tenho dinheiro, ai, sim, isso é tão difícil, ela tá com dinheiro, ó. É, mas tá. Mas o que é isso? A pessoa que faz isso. A pessoa que. Mas olha o espírito. A gente sempre tem que tentar analisar o espírito da pessoa. Olha o espírito da pessoa. Por que, que ela tá falando isso? Ela está se prevenindo de você. Para que você não pense que ela tem dinheiro e de repente ela possa ficar avisada ou alguém possa pedir emprestado. Vê que é o medo que gira em torno de tudo isso. Olha como a avareza é terrível. Estou gravando tudo. Não, porque a minha avó, porque meu avô, antes do meu avô pegar Alzheimer e tal, ele sempre falava que não tinha dinheiro. Ai, você sempre sofrendo, você estava comigo, estava chorando. Ai, filha, a avó está sofrendo, ajuda a avó, a gente fazia conta, então não sei o quê. Aí agora que eu vou estar com Alzheimer, a minha mãe e os filhos foram fazer as contas deles. Meu, deu uma grana aqui. É. Né, Fábio? Eles ganham uma grana, eles têm casa própria, é tudo próprio, então eles não gastavam nada. Então, tipo, sobrava dinheiro. Então você foi ver que eles ganham. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Vou pedir dinheiro pra minha mãe, por exemplo. Uma outra coisa da terapia contra a avareza é você saber dar o valor real para as coisas. O avarento, ele costuma avaliar mal as coisas. Ele dá valor demais a coisas que não têm valor, coisas materiais, e valor de menos a coisas espirituais. Eu conheço gente, por exemplo, que não veio para o meu curso, não esse ou outro curso, falando, ah, é muito caro, eu não posso pagar. Tá bom, então vamos lá. Um curso que nem o meu, que nem esse aqui, R$30. Essa mesma pessoa, com certeza, hoje, sexta-feira, vai gastar R$30 numa pizza. Bom, então, para ela, a pizza tem mais valor que o meu curso. Bom, então, realmente, ela não deveria estar aqui. Agora... Ela sofre da gastrimagia. A gastrimagia. Mas, vê bem, olha como a desproporção. A A pessoa numa pizza acha mais importante uma pizza do que um curso que é para a vida inteira. Eu, por exemplo, eu sempre falo para a Letícia, eu sempre, quando compro um livro, é um investimento e um valor que eu pago porque eu sei que aquilo é para a minha vida inteira. Um livro custa duas pizzas, cacete! Duas pizzas! Outro dia eu caí na besteira de ir com meu primo numa churrascaria, numa parrilha. Eu gastei 3 livros lindos naquela carne. A carne estava uma delícia, mas eu doeu meu coração, porque eu falei, meu Deus, são 3 livros aqui maravilhosos que eu posso comprar. Eu posso comprar um volume da Suma Teológica. Aliás, eu comprei um volume que foi mais barato que isso. Olha a desproporção. Mas olha a desproporção. Vê bem como a gente fica louco. A avareza, ela faz isso com a gente, ela muda as proporções e os valores das coisas. Então a pessoa não paga R$30 no curso? Ah, R$30. Aí vai gastar muito mais em coisas que vão sair pela bunda, cacete. Entende? Esse é o problema. Esse é o problema. Então, uma das coisas que a nossa terapia... Eu tô falando bastante porque aí a gente para lanchar e depois só pergunta se quiser, porque a gente tá em pouca gente. Então, a terapia é também aprender a avaliar as coisas com os seus verdadeiros valores. Entende? Isso é importante. Tem coisas que valem isso e tem coisas que não valem. Entende? Você quer identificar? Quando você dá uma coisa para alguém, como é que fica o teu coração? Alegre ou dolorido? Depende. Então, a gente tem que analisar, porque às vezes a gente dá e o coração dói. Poxa, tô dando. Se doer, a gente tem que estar atento, vigilante. Porque pode ser que a gente esteja caminhando para uma avareza. É, porque a característica do avarento é o seguinte, me alegro quando me dão, me entristeço quando eu dou. E é sério, conheço várias pessoas assim, e eu mesmo muitas vezes posso ter caído nisso. Tem um texto em Provérbio, não sei se vocês conheciam, a Letícia eu sei que conhece, não sei vocês. Provérbio 30, 15. A sanguessuga tem duas filhas, a saber, dá. O avarento é assim, ele adora receber. Se você for num restaurante com ele pagar a conta, meu, ele vai pra casa, tem um orgasmo de alegria. Porque você pagou a conta do restaurante dele. O avarento é assim. E quando, na verdade, o espírito legal é aquele que pagou e ficou alegre. Que eu, poxa, paguei, que legal. Pude fazer esse mimo com meu amigo. Mas o avarento, ele tá alegre quando pagam pra ele. E nesses tempos de crise, a gente sempre vive tempos de crise. Eu não quero falar de tempos de crise, porque desde que eu nasci, nós estamos em crise. Nesses tempos de dinheiro, que tudo é dinheiro, às vezes, eu me vi assim, alegre, quando pagaram minha conta. Mas sabe isso? A vontade sempre tem um lucro em cima das coisas. Não, então, às vezes é só o começo. É que nesses tempos de dificuldade de pagar contas e tal, então você começa a endurecer o teu coração. Eu tenho tanta conta para pagar, eu não posso dar nada para ninguém. Não vem me pedir. Coisas que depois você vai acabar gastando em outras coisas, na verdade. E aí você vai ficando com aquele coração duro, porque você tem muita conta para pagar, e eu me vi assim várias vezes, gente. E várias vezes eu parei comigo, me entristeci, porque eu falei, caramba, tô deixando que essas dificuldades financeiras estejam endurecendo o meu coração. De repente é melhor eu falar, sabe uma coisa? Dane-se! Depois eu vejo se eu pago a conta, não vai ser esse jantarzinho que eu tô pagando pro meu amigo que vai pagar a minha conta, não vai fazer diferença. A gente tem que tomar cuidado, porque a avareza é uma coisa que vem corroendo a nossa alma, o nosso espírito, e pode endurecer o nosso coração. A gente tem que tomar cuidado. No final de ano também, acontece muito avarento. Muita gente de empresa, ai, vai ter participação, a empresa vai pagar. Por quê? Porque a gente sente aquele negócio, a gente quer alguma coisa pra gente, né? Tipo, eu dou tanto, eu pago tanto, mas agora é a hora. Agora esse mês caiu o 13º pra todo mundo. E eu nem tava esperando, falei, pô, não vou pegar assim nada, né? E ele me deu uma assim, eu tava nem esperando, falei, pô, eu não sou registrada, mas o que normal, ele não me traz. E ele me deu. Aí eu também, eu liguei agradecendo, ele falou, não, imagina, você merece, o quê? E o cara, cara que tá lá trabalhando, que é o meu colega de trabalho, chegou pra mim, ai, que porcaria, nunca vi, dessa pessoa tão baixo desse. Eu falei, ah, tá baixo, que você tem que contar os meses, você entrou em junho, junto comigo. Então é normal que a gente receba este valor, que é dividido pelos 12 da proporção. Gente, eu nem deveria estar falando, porque eu nem ia ganhar. Não, mas é muita porcaria, que miserável. Começou assim, chegou uma chave de miserável. Porque a pessoa é avarenta. Quer dizer, eu não acho miserável, porque ele deu pra ele, mas ele deu pra mim. Já viu com outros olhos. Sim. Mas qual é assim, pra acabar? Pagou correto. Além disso, que a justiça... Outra característica da terapia da avareza, justiça. Você olhar as coisas com justiça. A coisa é justa, não tem erro. Agora, para terminar, fé, gente. Fé em quê? Na providência divina. Só não cometam o seguinte erro. Eu sempre oro na igreja, vocês ouvem orando, eu oro assim, Senhor, abençoa os dízimos, as ofertas que entram, e também... abençoa os meus irmãos, que haja sempre a tua providência. Eu sempre uso esse termo. Que haja sempre a tua providência na casa dos meus irmãos. O que é a providência de Deus? A gente costuma achar que providência é o Senhor vai me dar. Deus vai prover. É da condição, né? A palavra providência é duas palavras. Vidência, que é ver. E pro, que é a favor. Então, providência significa ver favoravelmente. Quando a gente pede a providência divina, a gente está pedindo para que Deus nos olhe favoravelmente. Então, sabe aquela história? Deus ajuda quem cedo madruga? Nós estamos cooperando com a ação de Deus. Então a providência divina não é Deus jogando tudo no teu colo, mas é você trabalhando, fazendo a tua parte, mas sabendo que a tua esperança não está no teu trabalho, não está no teu salário, mas nos bons olhos de Deus que está vendo o teu esforço, não vai deixar faltar as coisas na tua vida. Então, eu acho que essa é a terapia melhor. Nós, de repente, lermos esses salmos, se vocês quiserem eu passo para vocês, outros salmos, sempre ler e sempre lembrar, Deus é a minha rocha. Deus é o meu refúgio, não é o dinheiro, não vai ser isso que vai salvar a minha alma. Por exemplo, eu montei isso aqui é deficitário desde o princípio. Claro que eu pago muito mais aqui do que entra de dinheiro, gente. Mas se eu fosse pensar nisso, eu nunca faria. E eu deixaria o medo tomar conta. E graças a Deus, desde o princípio, está tudo pago, graças a Deus. Tira dali, puxa dali, dá um jeito. Porque a gente tem que crer na providência divina, e se a gente quer fazer alguma coisa, se a gente quer ser magnificente, o que é magnificente? Magnificência. Ficência quer dizer de fazer. E magno, grande. Se a gente quer ser magnificente, ou seja, fazer coisas grandes, nós não podemos ter medo. Não podemos ser avarentos, porque o avarento não faz coisa grande, porque o avarento tem medo. Certo? Então vamos tomar um cafezinho.